E aí, mano? É isso aí, Joe. Tamo contente, né? Volume 1 estralou aí. Pode a molecada crer. Ouviu, gostou. Muito louco. O Operário de Deus tá agindo aí no meio da molecada. Chaveou nervoso. Agora tamo contente aí, né? Volume 2 aí, tamo... Vamos soltar pra molecada aí se alegrar, não né? Pagou pau pros esperar aí o Operário de Deus aí. E depois é só colher os frutos. Vamos se alegrar. Solta, moleque. Yeah. A vida inteira Deus nos dá muitos alarmes que são substituídos pelos prazeres da carne como arte. A gente sempre acha que é belo, mas no fundo, fundo mesmo é só o verde no amarelo e os flagelos ficam nos que abraçam e goza. É por experiência, não, Jesus é a resposta, cê não gosta. Quando falo de Deus, se abaixa o som, tem vergonha até da mãe. Quando fala que é cristão, qual o problema? Servir a Deus sempre valeu a pena. Se é na cova dos leões, eu não nego o nome de quem era no céu. Jesus na terra fez o seu papel, morreu pelo mais justo, até pelo mais cruel. Somos falhos, tire o adiouros do baralho. Vamos ver se ele te ajuda, vamos ver se ele é para o vestuário. Espanta de verdade o vampiro, vamos ver se a superstição ajuda teu amigo impossível. Mas dizem que é infalível, infalível, mas dizem que é impossível. E a gente fica nisso, vi vários tentando, só tomando prejuízo. Nem me arrisco, boto minha fé em Cristo. Tem muitos que se fingem de palácio e sabe disso. Idolatria é verdade, eles louvam o falso Cristo. Enganados, não tente fugir da realidade. Não se entregue à perdição, pois eu sabe o que cê sabe. Conhece todas as coisas, até seu apetite mesmo. Não estranho na teca, eu creio que ele vive. O Espírito Santo já responde essa pergunta, pois ele se manifesta de uma forma bem profunda. De quem ora, quem jejua, de quem pede, de quem busca, pois a luta só será vencida de forma oculta. Só acredita quando coloca o dedo na ferida. Quem critica não se arrisca, quem se arrisca não critica. Pelo menos entender o que com Deus não se brinca. Nunca parei de lutar, vai na fé que cê resiste. Deus é lindo e supremo, conhece nossos limites. Pra você tá tudo bem, não precisa de ninguém. Fala que você tem Deus, mas será que Deus te tem? Tá bom, não falo mais nada, cê não é da minha laia. Mas acreditar em santinho é nada, é morrer na praia. Então me responde, cê fica a vida inteira fazendo o que Deus não gosta. Diz pra mim, não é besteira. Cê gostava, mas Deus não, afagado domingão. Deus gostava, você não, da evangelização. Quer perdão, ele te dá, mas tem que ser sincero. Tem que se arrepender, tem que começar do zero. Se reclama, Deus reclama, porque cê tá reclamando. Cê nunca tá satisfeito com o que ele tá te dando. Vai querendo mais e mais, já se torna ambicioso. Daqui a pouco quer o quê? Crente com ouro no pescoço e já tem muitos. Ouro no braço é necessidade. Muitos crentes hoje em dia se entrega à vaidade. São pessoas que têm semblantes a quadros não se agrada. Se aprofunda no mistério, situação delicada. Seu corpo definido mostra a todos, vai se anima. Sua força não é de nada sem a sabedoria. Mas sou sábio, sei de tudo, tenho 10 faculdades. Eu também tenho net 70 de não, vê se me entende, larga de ignorância. Não é isso, irmão, explicar às vezes cansa. Mas a sabedoria que eu quero dizer é aquela que se encontra dentro de você. Dentro de um livro que tem a sabedoria adequada pra você viver a cada dia. Meio certo não é certo, certo é certo no certo. Mas não é aquele certo que se arrisca no caderno. Leia a Bíblia, abra sua mente com discernimento. Mas peça isso pra Deus com o joelho no cimento. Aprendi que oração sincera todo dia também nos capacita de ter a sabedoria. Vai um ajudando o outro, tudo dentro de você. Guerra espiritual, fica firme e cê vai ver que só Deus pra dar vitória. Só acredite na palavra. Escrituras são passadas, mas sempre ignoradas. Salmo 139 do capítulo 2 diz assim, é o seguinte, lê, não deixa pra depois. Deus conhece teu andar, teu assentar de longe. Entende o que venho a pensar, Senhor. Tente misericórdia da minha alma, que essa simples letra edifique várias almas. Mostre pro perturbado que ser crente não é vergonha. Provando pela Bíblia o mesmo que ele suponha. Mostre para atribulado e o que o inimigo manipula. Mostre para a prostituta que a benção não tá na rua. Mostre pro ateu a sua luz e deixa o cego. Obrigado por ter me mostrado o caminho certo. Ter sentido sua presença, só quem já sentiu sabe. Não me sinto envergonhado, vou dizer que chorei. Apesar das muitas falhas de um pobre pecador, eu senti tua presença quando derramou o teu amor. Senhor, te louvarei em espírito e verdade. Que Deus os abençoe, fé em Deus, muita coragem. Jesus volta, Jesus vem, ninguém sabia tal hora. Então por que cê não pensa em se converter agora? De tal forma que o céu vai fazer festa de anjo. Seja um monte de argila que o Senhor vai lapidando e torna um vaso. Quem te vê, quem te viu, bíblia embaixo do braço, o demônio sai a mil. Ouviu, se arrepiou, mas tem que não acredita na regeneração de um homem que constrói a vida com Deus. Tijolo por tijolo sem ter falha. O inimigo na maldade teu tom entra pela cara, mas encalha. Então é fogo, sente o poder da oração. A casa de um cristão, os quatro lados é cheio de um bênção. Tem quem prefere o mundo, tem quem prefere o Senhor. Tem quem gosta da paixão, tem quem sabe o que é amor, amor. Deus é amor, amor assim. Amor por um irmão que ora por você e por mim. Olhares com sinceridades que derramam lágrimas. Abraços com sinceridades que derramam lágrimas. Pra quê? Ficar nesse mundão desvirtuado achando que tá tudo certo, mas servindo ao adversário. Sirva sempre a Deus com toda alegria. Sirva sempre a Deus, você e sua família. Nunca se arrependerá, nunca se arrependerá. Nunca se arrependerá, nunca se arrependerá. Nunca se arrependerá, nunca se arrependerá. Nunca se arrependerá. Valeu os mano que corre com nós aí. Tamo na atividade 24 horas no ar, mano. Se é pra fazer o bem, nós tamo aí.